Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está aqui conosco nesta tarde é Sônia da Palma e Cecília Branco de Miranda, que estão desenvolvendo o tema Gestação e Música, a importância da música na educação de nossos filhos. Bom, Sônia, então pode continuar nos relatando, né? Porque a gente sente que no decorrer da elaboração desse projeto, né, você traz uma série de coisas, né, que foram acontecendo e também resgates até mesmo, né, da tua própria vida, né, entraram ali, né? É verdade. Mas eu gostaria de colocar antes o que o maestro Rossini coloca em Obras Póstumas. Sim. Né? Tem duas mensagens dele. A primeira é mais curtinha, através do médium Delian. Então ele fala assim: nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza, e a multidão aplaude quando não apresentamos por demais deformada partitura. É. Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia apanhar-lhe os matizes infinitamente variados? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito em tais condições. Mais tarde, muito mais tarde. Quer dizer, o texto é maior, né? Eu retirei esse pedaço, porque realmente nós captamos Sim. aquilo que já existe, né? Que já está na natureza, que já está no plano espiritual. Então, é assim, é uma oportunidade até de nós nos tornarmos pessoas melhores. É um aprendizado. A música na minha vida tem servido, assim, para me tornar uma pessoa melhor. Refletir sobre tudo que vem. Né, nas letras, na melodia. E depois, continuando, através do médium Nivar, ele fala assim: a música, que é a segunda causa da harmonia percebida, penetra e transporta um, e deixa o outro frio e indiferente. É que o primeiro está em estado de receber a impressão que produz a harmonia, e o segundo está no estado contrário. Ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia que lhe transporta. Este chega ao aborrecimento e adormece, aquele ao entusiasmo e chora. Evidentemente que o homem que gosta das delícias da harmonia é mais elevado, mais depurado, do que aquele que a ela não pode penetrar. A sua alma está mais apta a sentir, liberta-se com mais facilmente, e a harmonia a ajuda a libertar-se. Ela a transporta e lhe permite ver melhor o mundo moral. De onde é necessário concluir que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que leva a harmonia às almas e que a harmonia as eleva e as engrandece. Então, esse é o objetivo da música espírita. A música espírita é moralizadora? Sim. Aí eu estava conversando com o Dr. Jorge Andréia, né? Sim. Lá no Instituto de Cultura Espírita, isso em 2005. Sim. Aí perguntei a ele se poderia dizer que a música espírita, ela age de forma profilática, né? Como a vacina. Uhum. Aí ele disse que sim. E acrescentou que cada espírito absorve de acordo com a sua evolução. O que não absorver ficará como registro, que pode servir até para o futuro. Se for um espírito ainda primário em evolução, né? Isso vai servir como um impulso. Aí eu comentei com ele, que costumamos dizer na evangelização que o fato da criança já estar ali naquele ambiente é de fundamental importância, mesmo que ela esteja buliçosa, agitada, porque ela está absorvendo o que está sendo passado ali. E ele respondeu: o registro se dá primeiramente nas células nervosas, nos corpúsculos de início. Daí o perispírito, que acolhe o registro e é absorvido para o interior do espírito. Às vezes o registro pode se dar diretamente no perispírito. Tudo isso passando por dimensões de adaptação, porque cada elemento desses tem uma dimensão dentro de nós e que vai servir para o futuro, porque são impulsos de evolução. Se existe um fator central de evolução, existem também uma série de fatores e subfatores que compõem esse impulso. Esses subfatores são os educacionais. Nós somos agentes desse processo educacional. Ninguém pode fugir ao seu destino, mas podemos auxiliar o destino de cada um. Que maravilha, né? Quer dizer que quando nós estamos cantando, né, para aquele feto em gestação, nós podemos, né, dependendo daquilo que nós estamos comunicando, nós podemos, quanto mais belo, mais sutil, nós podemos alterar até mesmo uma formação, digamos assim, no caso, né, neuronal, enfim, celular. Nós vamos levar aquele espírito que está reencarnando, equilíbrio, harmonia, né? A psicosfera da casa se transforma. No Japão existe a figura da mulher que ri. Sim, né? Sim. É necessária essa mulher, porque ela vai rindo das conquistas que a criança vai fazendo. E hoje em dia, às vezes, o pai chega cansado, a mãe chega cansada, porque o trabalho é muito estafante, né? O filho passou o dia inteiro na creche. Quando chega em casa, aí dá o banho, já vem com o banho tomado, a criança só vai ver um pouquinho de televisão e vai dormir. Então, perde esse convívio com a família, que deve ser tão rico. Às vezes, a gente esquece, né, que esse período, né, vai ter uma aquisição incrível e que nós estamos desperdiçando esse tempo. Dá trabalho, porque é um processo de educação. Claro. Nosso também. Nós exatamente. Estamos nos educando. O maior trabalho é por isso, né? Então, se eu sou impaciente, eu preciso aprender a ser mais calma para poder conversar com a criança, baixar o nível dos olhos dela. Ou seja, isso é desde a fase intrauterina, que a gente vai conversando, vai conquistando aquele que está ali. Né? E aí, quando eu soube que a Alcione Koritsky, né, conhecida no meio espírita, quando eu soube que ela estava grávida, né, então eu mandei um CD através da irmã dela, porque nós duas trabalhamos na mesma escola como professoras. Então, na véspera do nascimento do Miguel, eu liguei para desejar que tudo transcorresse bem no momento do parto. E ela falou assim: nossa, você ligou agora, exatamente nesse momento eu estou arrumando a mala para ir para a maternidade. Eu estava pensando, não posso esquecer o CD, porque quando Miguel nascer, tem que estar tocando Pondo Flores. E eu queria colocar essa música agora para nós ouvirmos. É uma das músicas da espera. E é o título, é, né? É o título. Do Pondo livro. Flores no Caminho dos Meus Amores. O livro, inclusive, está no Prelo, não é isso? É verdade. Então, por enquanto, você deixa disponível num e-mail. Isso. Aqueles que desejarem. Isso. Né? Mas sabendo que, em breve, né, poderão. E esse a venda vai reverter para... Para o Sirineus. Os Sirineus. Grupo Universalista Sirineus. Muito bem. Tá? Então vamos ouvir Pondo Flores. A vida deu-me um tesouro imensurável. Chegada, que doce emoção. Seguirei a embalar com as canções que vêm do rio. Seguirei a embalar como a brisa tão suave que vem me beijar. Abençoado alvorecer, no sagrado anoitecer, tua presença em minha vida agradecer. Pondo flores no caminho que pisar, sendo a mão amiga a te guiar. No abençoado alvorecer, sagrado anoitecer, tua presença em minha vida agradecer. Lindo, né? Eu pedi a ela, né, que escrevesse alguma coisa, né, que mandasse algum relato, né, em relação à experiência dela. Porque quem trabalhou realmente foi minha filha, né? E eu vejo, sim, ali no meu neto como que está indo. Eu já dei para outras pessoas, mas se a pessoa não quiser trabalhar, não adianta. Ah, porque, é, como eu já comentei antes, não é colocar o CD, é a mãe aprender a música e a mãe cantar. Não é para o bebê ouvir a minha música, é para o bebê ouvir a mãe. Lógico, né? Claro. A mãe vai estar cantando com ele. Aí a Alcione colocou, eu queria ler só uns pedacinhos aqui que ela, da mensagem dela, assim. A melodia espalha-se no ar, como a brisa que acaricia o rostinho do bebê. Ele dorme tranquilo, imerso nos seus sonhos infantis de uma nova vida que surge. Cada nota musical, unida a outras notas em acordes harmoniosos, colabora para que o momento torne-se único, inserindo o ser no grande complexo que é viver. Então, ela conta que esse foi o quarto filho dela, que vem num momento bastante difícil, né? E que ele foi embalado no seu ventre pelos belíssimos cantos, né? E eu fiquei muito feliz. Ela fala, a arte, em suas mais diversas manifestações, tem o poder de gerar transformações no próprio artista e em quem por ela é tocado. Contudo, se a arte é a favor do bem, cada transformação se enraiza no íntimo, favorecendo o processo da autodescoberta, do resgate da autoestima, além de colaborar na manifestação da sensibilidade e do afeto. Que bem faz quando pais e filhos, aconchegados pela arte, fortalecem os laços que os unem, registrando na memória afetiva dos acordes inesquecíveis de um tempo que se vai. E ela comenta, né, que no futuro a gente recorda esse tempo, porque realmente, às vezes é um cheiro, não é? É verdade. Às vezes é um silêncio, às vezes é um som, é uma canção. Quer dizer, tudo nos faz, nos reporta a momentos felizes e são memórias muito importantes para nós. Porque quando as boas dificuldades vêm, é nessa hora que a gente se sustenta. Não tem dúvida. Recordando, foi muito bom. Bom, nós temos algumas participações aqui, Sônia. Eu posso colocá-las e depois você dá continuidade? Tá bom. Olha, a Valdineia de Guadalupe diz assim, em minha casa aconteceu o aniversário de meu filho e aqui esteve uma garotinha de 5 anos, muito interessante, que em determinado instante me falou, vovó, eu sei dançar, sei cantar, eu queria trabalhar na televisão. Porque eu gosto muito e Deus sabe que sei fazer isso tudo. E por isso, ele vai me deixar ficar aqui muito tempo. Aí a pergunta da Valdineia. Isso é coisa de criança ou tem alguma coisa especial com essa menina? É a Valdineia de Guadalupe. É claro, né, que tem certas perguntas, né, que os nossos ouvintes fazem, que, claro, eles estão ali ansiosos, né, mas tem certas perguntas que nem sempre nós podemos responder com doutrina, né? Na verdade, seria mais uma adivinhação, né? Então, é verdade. Não é bem assim, né? Mas vamos tentar falar alguma coisa para a Valdineia. Vamos pensar assim, na Gênese, né? Lá no finalzinho, quando fala da nova geração, fala desses espíritos que vêm, já bastante inteligentes, né? E nós temos observado que muitas crianças são muito precoces. Algumas crianças realmente sabem aquilo que elas querem, né? Só é importante a gente ter sempre o cuidado, porque em todos nós espíritas, né, vamos estar em diversos segmentos da sociedade. E artistas também, como nós temos grandes artistas aí, divulgando até através dos filmes, das novelas, né, pessoas íntegras. A gente só precisa ter cuidado, porque o meio artístico, ele requer, assim, bastante atenção, bastante cuidado realmente, né, dos pais. Claro. Agora, se a criança dança, se a criança canta, não deve desestimular, não, porque é a arte, né, ela se manifesta aí, ela dança e se sente tão feliz. Eu tive uma aluna que era uma menina muito quietinha em sala, o dia que eu vi essa menina dançando balé, o rosto dela estava completamente diferente. Que beleza, como que ela irradiava a luz naquele instante. Me fez até lembrar, né, das primeiras palavras que você coloca, né, dessa forma, né, primeiras palavras, né, na introdução do livro, e que você fala justamente disso, né, que aos pouquinhos nós vamos, através do nosso processo de educação, né, ou de reeducação, vamos evoluindo e vamos permitindo que essa luz, né, interna, possa começar a se exteriorizar através de atos. Adorei isso que você falou, muito interessante, né, de atos, de fala, enfim, de gestos, né, porque nós vamos vamos crescendo e vamos nos utilizando, né? É verdade. E é justamente isso, né, que você está falando. Bom, temos aqui, antes vamos mandar um grande beijo, né, para a Valdineia, e também falar sobre a Maria José de Nova Iguaçu, que parabeniza o programa, diz que está adorando e nos envia abraços. Muito obrigada, Maria José. Um grande abraço para você também. Ainda a Ângela Domingues, de Fragoso, Magé, que diz que Jesus abençoe, ilumine, e estou passando, ou melhor, não entendi bem o que ela diz, mas que fazem essas músicas, ela quer que Jesus abençoe aqueles que fazem músicas como essas, e ela quer saber onde pode adquirir esses CDs. Ela pode ligar lá para o Sirineus. Tá? Sirineus. Sirineus, E o telefone? 2501-2413. Nós temos os dois ou três CDs da Sônia lá. Muito bem. Então, Ângela, é só ligar para esse número que você vai entrar em contato. Falar com a Dona Aparecida. Dona Aparecida, e ela vai te orientar, tá? Ela diz que o programa está maravilhoso, diz que está muito emocionada e nos envia um grande abraço. Olha, Ângela, não é só você que está emocionada. Eu também estou e a minha filha está chorando muito. De emoção, de alegria. Olha, a Isa, da Ilha do Governador, diz assim: gostaria de saber onde posso comprar o livro da Sônia, e nos envia abraço. Isa, a gente vai entrar em contato com você, ela vai passar, né, ou você passa o teu e-mail, mas sempre sabendo que em breve o livro está no prelo e você vai poder adquiri-lo, e logicamente, né, para reverter essa renda para o Grupo Universalista, os Sirineus, tá? Um grande abraço para você, Isa. Também para o Rodrigo de Jacarepaguá, que diz assim: estou na escuta do programa e estou adorando. Parabéns às convidadas e a Marta. Abraços a todos. Rodrigo, um grande abraço para você. E todo mundo está aqui recebendo as suas vibrações, tá? Muito obrigada pela sua participação. Temos ainda a participação da Luísa, da Piedade, que diz: peço para repetir o horário do programa pela madrugada. O programa de hoje para amanhã vai ao ar, quer dizer, na verdade, seria terça-feira, 2 horas da manhã, e sexta-feira vai ao ar às 4 horas, tá ok? Domingo, o programa vai ao ar, mas é uma reprise de programas antigos, né? Não é da semana. Então, nessa reprise, que acontece às 5 da manhã, são programas um pouco mais, não antigos, de 5 anos, mas nem de 13, né? Como o tempo do programa, mas programas, às vezes, de 2 meses atrás, 3. Tá ok, Luísa? Um grande abraço para você, muito obrigada. E, bom, e avisar que nós só temos 2 minutinhos... Os meninos estão lá do vidro me apressando. Olha, só tem 2 minutos. Tem uma música para tocar? Tem, a Cissa vai tocar para nós, que a Cissa é maravilhosa, né? Adoro o piano dela. Eu também. Ela vai tocar Bom Igual Bombom, que é uma das músicas do Carinho. Certo. Um abraço, um carinho, um beijinho de esquimó, um cheirinho no pescoço da mamãe, papai, vovó. Me derreto e eu fico assim, e tudo isso é bom. Tem cheiro de bombom, e tudo isso é bom, é gostoso igual bombom. Me derreto e eu fico assim, porque sei que gostam de mim. Então, como nós vimos ali, né? Tivemos a música da espera, que é Pondo Flores. Tivemos a música para brincar com o bebê, que foi Cadê Papai? Música do Carinho, que é essa. Ok? Temos 1 minutinho e eu deixo para você fazer uma despedida para os nossos amigos, e lógico, né, todo mundo está com aquele gostinho de quero mais, lógico que o programa vai ter que continuar, né? Só antes eu quero lembrar que quem quiser conhecer a Sônia pessoalmente pode ir à Festa da Criança domingo. Isso. No Grupo Universalista dos Sirineus, na Doutor Garnier 217, no Rocha, às 16 horas. Muito bem, isso mesmo. E poderão conversar até com ela, né, com mais calma, sobre todo esse projeto, as músicas, e os até CDs, quem sabe os CDs, e quem sabe até a Sônia vai cantar um pouquinho. Vai. Né? Bom, Sônia, eu quero te agradecer muito, pedir a Jesus que continue te abençoando, os seus propósitos de renovação, os seus projetos, e logicamente firmar aqui, né, no ar, em público, esse compromisso de voltar aqui para a gente continuar falando sobre esse projeto maravilhoso. E quem sabe até o livro já estará aí, né, pronto para as pessoas adquirirem e auxiliarem esse projeto, né, que ele vai continuar esse projeto, não tem dúvida. Né? Bom, querida, muito obrigada, tá, pela oportunidade. Que isso, nós é que agradecemos muito. Bom, nós queremos também enviar um beijo, né, para a nossa querida amiga Nancy, né, de parabéns, ela faz aniversário hoje, para o nosso amigo Josias, que também aniversariou semana passada, a Edith, uma amiga muito querida também, e um beijo para a dona Leonor e para a Soraya, vibrações de pronto restabelecimento para as duas, são duas jovens, uma de 20 e poucos anos e uma outra de 90, né? Que estão aí se restabelecendo e nós estamos vibrando com muito carinho para vocês. Tá, queridas? Um beijo. Amo vocês. Bom, amigos ouvintes, o tempo acabou e eu quero convidá-los para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. O Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo.